Aham. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aquele que ganhou o espinho ao invés de um trono, mas venceu e morreu por você. Ingrato que ignora o Deus, vive idolatrando o pecado. Não, eu não entendo o ser humano. Pior cego não quer ver, né? Então vê se acorda, mano. Ele sangrou por você e por mim. Cê vai fingir que nada aconteceu, que foi em vão. Chicote feri e o culpar pelos seus erros, suas falhas. Então pensa bem no que cê pede, cê fala. Deus não tá nos calibre, nos Audi, nos plaquê. Teu contato com ele é teu joelho. Então vê se vale a pena seguir o inimigo. Caminho largo te oferece luz, vem com abismo. Irmão, tu foge disso, é em vão. Caminho estreito é Cristo que traz a salvação. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. É desse jeito que eu sigo, meu caminho é Jesus. Deu sua vida por mim, pregado naquela cruz. Seu santo nome eu vou louvar, vou glorificar. Eu peço a ti, ó Pai, para nos abençoar. Nos ilumine com seu manto sagrado, para seguir o seu caminho sempre focado. Objetivo traçado na missão rumo à luz. A minha rima é consciente, é o Senhor que me conduz. O ser humano infelizmente destrói o nosso planeta. Eu tô fazendo a minha parte na mão, papel e caneta. Escrevo a letra, ensaio, faço a gravação. Não é para ganhar dinheiro e se tocar seu coração. Os rios estão secando, os peixes estão morrendo. É tempo de terra seca, o que está acontecendo? E ser humano, você está acabando com tudo. O que será do futuro? O que será do nosso mundo? O Senhor está de olho, sentado no seu trono. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Jamais desisto de lutar, eu vou até o fim. Agradeço o convite, é Deus que tá, Junior Lin. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. Meu Senhor Jesus, Pai, eu te amo. Ilumina o ser humano, é sempre a ti que eu clamo. Convocado pra missão, ao lado de Jesus Cristo. Atitude, lealdade, postura e compromisso. Unidos pelo Pai, juntos até o fim. Baixa o pé, Monte Santo, mano, Igor Junior Lin. Meu Senhor Jesus Cristo, eu te adoro. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Existem vários caminhos, você nunca está só. Diz aí, Junior Lin, qual é o melhor? Caminho, verdade, vida, Jesus. Sem breque, sem neblina, sem os furos capuz. Nessa terra seca, onde o amor é escasso, do homem pra Deus, nos levando ao fracasso. Mesmo Deus de Jacó, Jó e Abraão, que operava no passado, opera hoje, irmão. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. Só quero viver, só quero sonhar. Só quero vencer, só quero voar. Nas asas do Senhor, meu Santo Espírito, dono de tudo que vejo, Cristo tá vivo. Essas coisas eu tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.